Chegou o fim do mês, o fim de mais uma etapa aí de 30 dias nas suas finanças. O que significa isso? Geralmente, menos dinheiro no bolso e no banco. O mais importante é saber lidar com esse tal do fim do mês. Ou seja, emergências podem ser solucionadas com aquela reserva financeira que você fez, aquele dinheiro guardado na poupança. É um dinheiro que está seguro, isento de imposto e voltado para curto prazo, para situações de emergência mesmo. Agora, se você não tivesse colchão financeiro para te ajudar, o fundamental é evitar recorrer a linhas de crédito caras, como cheque especial, limite de crédito, né, que o banco te oferece, e também evitar usar o rotativo do cartão de crédito, que também é uma modalidade de crédito muito cara. Então, qual é a alternativa? Em caso de emergência no fim do mês, procure linhas de crédito mais baratas, crédito pessoal, crédito consignado, como a gente já falou em outro boletim. E se você for uma quantia pequena, uma alternativa também pode ser pedir para algum amigo, algum familiar, mas cuidado, não torne isso rotineiro. Pode atrapalhar as relações, tanto com os seus familiares ou com amigos, e também atrapalhar o seu bolso. E lembre-se, caso o dinheiro sobre, essa é uma notícia muito boa, faça investimentos. Além de economizar, você ainda vai ter rendimentos sobre a aplicação feita, coisa que não terá se deixar o dinheiro parado ali na poupança ou até mesmo num colchão, como se fazia antigamente.